Oscar 90 X-Ray, autorizado a reboque para a posição 05, Pat 1. Obrigado, bom dia. Fala, aqui é o Atacado 6570, informação 90 para Recife, nível 350. Zero, autorizado para o aeroporto de Recife via Upzulu 17, nível de voo 350, saída Pucajamo Caju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5506, frequência do controle de Salvador 119, decimal 35. Cargo 6570, está autorizado para Recife, nível 350. Capuzinho no 7, Fuca, Caju, com o transponder 5506 e o controle saída 119-35. Astra Cargo 6570, confirme saída Fuca, Jamo, Caju. Fuca, Jamo, Caju, positivo. Correto, APSA 6570, chame pronto para acionamento. Chama lá. APSA Cargo 6570. Olá, Salvador, bom dia, no 759. O 1759, Solo Salvador, ciente da informação novembro? 10 novembro, pronto, cópia. 759, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upzulu 10, após Taubaté, após conforme rota, nível de voo 360, saída da El Leda Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5517, frequência do controle de Salvador 119, decimal 35. 1759, poder autorizado 360, Guarulhos, com cúpula de voo e uniforme Zulu 10 até Taubaté. Decolada 10 com curva à direita da Helio da Mótiva, 5517 ao transponder, 119-35 ao controle. Voo no 759, cotejamento correto, chame pronto para puxa e acionamento. Chamarei. Acionado é o? 0145, até o Romegol. Gente. Já na final, tá em Mara até Romeu Golfo. Tem condições de reportar no solo controlado, Papa Romeu até Romeu Golfo? Tá, afirmo, reportará. Reporta no solo controlado, Papa Romeu até Romeu Golfo. Reportará até Romeu Golfo. Alosta cargo 6570-43, fala pushback e acionamento. Alosta cargo 6570, autorizado push e acionamento, chame pronto para ataque. Autorizado push, chamando ataque, alosta cargo 6570. Gente, Papa Romeu até o Golf, considere seu solo aos 1-3. Frequente livre no corte, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Livre, boa. Senhor, bom dia, Oceania 6211, informação novembro, depois de empresa, autorização, Galeão. Oceania 6211, autorizado para o aeroporto de Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El Leda Irumi, após decolagem de curva à direita, transponder 5443, frequência do controle Salvador 119.35. 119? 119.35. Ok, autorizado Galeão, nível 360, roda do plano de voo da El Leda Irumi, decola com curva à direita, transponder 5443. E o controle 119-6219. Oceania 6211, confirme transponder 5443. 5443, detalhamento 219. Oceania 6211, cotejamento correto, chame foto para congestionamento. Alça cargo 6570, confirme POB autonomia alternativa. Alterna Salvador com 3 horas e 10 e 2 POB. Cliente, alça 6570, autorizado o táxi para ponto de espera pista 10, via pátio Índia, quando lá chame torre 118.95, ajuste de altímetro 108. Cliente autorizado para a cabeceira 10 via Pátio Índia, no próximo chamatou 118.95, registrado 1018, passa cargo 65. Bom dia, Torres Palmas, Eurato pra cá, 6570, pra cima, 6570. Eurato pra cá, 6570, alinha e mantém, capsulou no 0. Alinha e mantém, Eurato pra cá, 6570. Salvador, ciente da informação novembro? Afirmativo, ciente da novembro, 4234. Zulu 4234, autorizado para aeroporto de Recife via Upzulu 17, nível de voo 350, saída Fuca, Jamo, Caju, transponder 5524, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Recife 350, Upzulu 17, decolador 10 na saída Fuca, Jamo, Caju, transponder 5524, controle 1935, 4234. Uno, 90 graus, 12, nós. A linha decola, apta cargo 65, 70. 334, o portão é 8. Cliente, 4234, você me pode para a puxa de acionamento. Chamará 4234, obrigado. Cargo 6570, decolador 22, controle Salvador 119, decimal 35. 19335, bom dia. Salve Salvador, é o Mike, hein, que é o meu? Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque aqui do pátio 3 para o pátio 1 no gate 09. E aqui, o meu aguarde. Que aguardando? Meu hotel Juliette Zé, Serra, prossiga. Federal 9970, cliente, número 2 para a cópia. Já escuto. Papa Romeo, hotel Juliette Serra, autorizado para a plataforma Manati, via CCT, altitude 1.000 pés, via corredor Axé, após decolagem em curva à direita, transponder 5522, para acionamento TAC, chame torre 1.95. Salvador é o Rio 5975. Solicita puxa acionamento. Rio 5975, autorizado por estacionamento, chame pronto para táxi. Está autorizado, chamar para táxi. Geral 9970, pronto para cópia. Prossiga. Geral 9970, autorizado para o aeroporto de Teresina, via Upper Zulu 20, nível de voo 320, saída Momo, transição Neni, após decolagem curva à esquerda, transponder 5511, frequência do controle Salvador 119.35. Gente, o Sideral 9970 foi autorizado para Teresina, nível 320, decolga 10, por esquerda, posta, então vai ser a Momo Nenim 5511, pode transporte 1935, é o controle, vai reportar para puxa acionar, Sideral. Sideral 9970, confirme transição. Nenim. Correto, 9970, chame pronto. Salvador, voo 649 com a November. Você negar? Voo 649, informação em curso agora é a Oscar, mudou apenas o QNH 1019. Muito obrigado, 1019. Agora, quando possível, autorização para posto seguro. Cliente no 649, aguarde coordenação. Guarda. Solo, voo no 759, no 4, para o puxa acionamento. Né? 092, altímetro no 019, negativo chuva sobre o campo, reporte quando visual. Já visual, trem baixando travado, voo no 0910. Voo no 092, continua aproximação, aguardando o contato visual da torre. Certo, cono 092. Cono 092, tráfego avistado, o vento 190 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Altímetro 10, 19, gol 092. 10, 19, pouso autorizado, pista 10. Autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via pátio, táxi Índia. Quando lá chame torre em 18.95, ajuste altímetro 10, 19. Dia 18.95, 10, 19, confirmando a alternativa Sierra Bravo, Sierra Gol. Cliente 975, copiado. Solo, pode coordenar o pessoal de Solo após o 727 da Rio, agente inicial Pushback, voo 759. Solo, Xenar 6211, bom dia, Pushback, treinamento no 05. Voo no 759, afirmo, após passagem da aeronave da Rio, pode autorizado chair táxi. Após o colega da Rio passar a retaguarda, autorizado, chamarei voo no 759. Fala, Mike Yankee Romeu. Oxané 6211. Após a passagem da aeronave da Rio, autorizado o chame-taxi. Após a passagem do Rio, autorizado porte acionamento. Oscar autorizado, hotel Juliette Serra. Geral 9970, confirme estimado para porte acionamento. Torre Salvador, bom dia, Gono 755, a milha do Dia Serra, bateu e travou. Federal 9970, na escuta do solo. Dano 109, ajuste, Gono 755. Mike Yankee Romeo, autorizado reboque, chame para ingresso no pátio 1. Ok, chamar para ingresso no pátio 1, Mike Yankee Romeo. Não, 7, 5. Se é autorizado o ingresso, eu posso ficar ter o nosso 7 alinhado com o nosso decolagem. Do ingresso, reporte alinhado, pronto. 092, solo 23, agilize a direita e chame solo 121 decimal 10. 21 10 09, cuidado. Solo, torre Salvador, próximo, ponto de espera pronto. Rio 5975, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, o puxe simultâneo com a venta, né? Tira. Obrigado. Salve, Salvador, bom dia. 093, é bom. Diz que pouso pista 90, boa no 755. Oi, Salvador, hotel do INSE, alinhado, pronto. Mantenha a cabeceira 17 e aeronave nacional da 190. Aguarde autorização para decolagem, hotel de Letra. Mantendo a espera, aguardando a autorização. Cono 092, autorizado táxi, chame para ingresso na taxi Juliette. Hotel Juliette Serra, atento à esteira de turbulência do bonde que acabou de pousar no 1-0. Decolagem autorizada, pista 1-7, o vento 190 graus, 9 nós. 5975, autorizada a linha e manter o 1-0. 5-9-4. Alô, Golo 755, bom dia, divisão na Eco, na 3%. Boa manhã, Chané 6211, agora de táxi. Poderia confirmar o ajuste? 1019. 1019, no Hotel Juliette Sierra decolou os 36, pro do farol, quando lá transfere o controle 20, decimal 8. 119, decimal 3. Com uma boa viagem, então regresso. 119, 3, confirma. 1935, Hotel Juliette Sierra. 119, 35, Sierra. Para o táxi, turno 759, 182 a bordo, 4 horas e 10, alterna, com fim. Voo 1759, ciente, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via Índia. Quando lá, chame torre 18.95, ajuste de altímetro 1019. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera 118.95 a torre, 1019, voo 759, bom dia. Salvador Azul 4234, portão 8, para pushback e acionamento. Azul 4234, aguarde. Oxané 6211, siga a aeronave da Gol à sua frente, para ponto de espera pista 10 via Índia. Quando lá, torre em 18.95, altímetro 1019. 19, segue o voo, 18.95, 5975 aos 38, controle 119.35, uma boa viagem. 1935, obrigado, um bom dia. Voo no 755, após a aeronave à frente, na sequência. Via Juliette para a posição 1-2, bate 1. Juliette, posição 1-2, aciona lá na remota, bate 1. Autorizado alinhar e manter 9-0, voo no 759. Uno 649, pronto cópia. Pronto cópia, 649. Voo 1649, autorizado ao aeroporto de Porto Seguro, via Upper Zulu 44, nível de voo 360. Saída Dael Leda, direto Porto Seguro, após decolagem curva à direita, transponder 5525, frequência do controle Salvador 119.35. Confirmo transponder. Transponder 5525. O voo 1649, 360 autorizado, Porto Seguro, Dael Leda direto Porto Seguro. 5525 transponder, 1935 controle, voo 649. O 49, correto, chame pronto para posicionamento. Chama na 49. Salvador, tem estimado da Azul 4234. Azul 4234, autorizado por estacionamento, chame para o táxi. Autorizado por estacionamento, chamada para o táxi, Azul 4234. Uno 759, decolou os 41, controle 119.35, uma boa viagem. 0935, 759, obrigado, bom dia. Oceania 6211, manterá a cabeceira 90 por mais alguns minutos, devido a nossa circulação da rua com o mesmo perfil e nível. Também o mesmo. O 649 no 612 é para o estacionamento. Bom, no 649 aguarde. 49. O Azul 4234 para estar pronto para o táxi com 106 bora, 3 horas e 25, Alterna Maceió. Colégio 90662, no. Do 4234, ciente, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via Pátio, Índia, quando lá chame torre, 18.95, altímetro 1019. 1019, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera 10, 18.95, Azul 4234, obrigado. Gol 649 após o azul, pode ficar para o espectro 612? Afirmo, após passagem do Embraer Azul, autorizado o estacionamento. Gente, após o Embraer Azul, está ali, obrigado, gol 649. Obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4234, ponto de espera, dando zero, pronto. Azul 4234, autorizado, linha aérea decolado, destino 0, vento 190 graus, 109. Autorizado, linha aérea decolado, destino 0, Azul 4234. Gol 649-102 agora, autonomia de 3 horas, alterna com fim. Gol no 649-7, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via Pátio Índia, quando lá chame torre 118-95, altímetro 109. 109, táxi Pátio Índia, ponto de espera 18-95, torre, gol 649, obrigado. Salvador, Mike Yankee Romeu. Mike Yankee Romeu, autorizado reboque para a posição 0941. Reboque alterno. Ok, autorizado ingresso para a parte 1 na trilha posição 9, de repassar o certo, Mike Yankee Romeu. 119, décima 35, agora. 2 Salvador, voo 649, ponte para pronto. 649, alinhar e manter cabeceiro na zero. Ali mantém cabeceiro na zero, 649. Decolagem custando 0, vento 1,80 graus, 1,19. Leio decolagem custando 49-254-201-119-35. Era do cara. Boa viagem. 1935, obrigado, mesmo assim. Até Salvador, o Mike Yankee é o meu, concluiu o reboque aqui no Gate 19. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gate, Mike Yankee é o meu. Torre, bom dia, Azul 4981. Ajuste 9099.